Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix e o seu último bloco, trazendo um módulo aí especial, portanto, com Oasis, a banda dos irmãos Gallagher, por conta dos relançamentos aí, né, dos seus primeiros álbuns. Agora, inclusive no mercado brasileiro, você acha aí numa boa em todas as lojas, Definitely Maybe, o disco de estreia do Oasis em uma versão aí turbinada, maravilhosa, com 3 CDs, uma caixa maravilhosa, linda. É, tratamento de luxo, 20 anos desse histórico disco, o disco de estreia dos irmãos Gallagher, o Liam e o Noel e companhia, né? E o Morning Glory, que é o segundão, também chegará nesse formato no final de setembro. São vários os formatos, não só esse que saiu no Brasil, como também o vinil, com as músicas remasterizadas e com os b-sides extras que não saíram naquela época, e existe também uma caixa muito bonita de luxo com um compacto extra, com o single de Whatever também extra, com vários itens, né? Um álbum maravilhoso com aqueles itens que tiram qualquer colecionador do sério. Bom, são 3 CDs, como eu falei. Então tem Oasis tocando dentro de uma loja em Paris, na época da divulgação desse disco, aqueles shows que são imperdíveis, né, exclusivos dentro das mega stores. Tem muitos lados B, tem versões ao vivo deles em Tóquio, tem ao vivo em Paris, tem ao vivo em Manchester, cidade natal da banda. Então a gente vai dar uma conferida agora e a gente começa com uma música que eu chamo muito a atenção de vocês, chamada Whatever, que é um single que entre os fãs do Oasis é a música, uma dali das músicas queridinhas, pois se trata realmente de um hino. Essa música é lindíssima, mas que ela não havia saído, claro. Então quem comprou o álbum na época, o Definitely Maybe, não tem essa música, é um single, né? Então muita gente não conhece, e para quem não conhece, vai conhecer agora, porque se trata de fato de uma das músicas mais bonitas de todos os tempos. Vamos lá com Whatever, Oasis. Whatever I choose, and I'll sing the

You know I'd stay, but I just can't stand it. And I can feel the warning signs running around my mind. And if I could leave this spirit, I'd find me a hole and I'll live in it. And I can feel the warning signs running around my mind. Here I go, I'm still scratching around in the same old hole. My body feels young, but my mind is very old. So what do you say? You can't give me the dreams of the mind anyway. I've been lost, I've been found, but I don't feel down. No, I don't feel down. No, I don't feel down. Don't feel. Ouviram Half the World Away com Oasis, mais uma bela canção assinada por Noel Gallagher. Antes vocês ouviram Whatever, outro hino aí da compreensão Gallagher, com os vocais inconfundíveis do Liam. Os vocais do Liam são sempre uma marca registrada do Oasis. Ele hoje que tem o seu BDI, né, um grupo que é bem interessante também. E o Noel Gallagher seguiu em direção... High Fly Birds com seu outro projeto, mas o grupo é tão cultuado que esses relançamentos colocam aí cada vez mais em alta a idolatria em torno da banda. A gente está se referindo aqui mais especificamente a Definitely Maybe, o primeiro disco do Oasis, lançado em 1994, portanto ele completa agora 20 anos e aí ganhou essa edição luxuosa, lançada também no Brasil e em outros formatos no mercado internacional, como uma caixa. Para quem perdeu o início aqui desse bloco, eu estava me referindo a isso, e vocês podem ter mais detalhes no nosso site popmix.com.br. Bom, uma coisa que chama muita atenção também nesse CD e que entrou em alguns discos ali, aquelas coletâneas de B-sides e tudo, e que já se tornou muito famosa entre os fãs, é a versão deles ao vivo para I Am The World, clássico dos Beatles. E uma das versões mais legais é uma que eles fizeram com o Johnny Marr, em Glasgow, na Escócia, mas tem também essa que saiu agora, nesse disco, que está aqui no segundo CD, que é muito legal também, com o Oasis tocando lá no início de sua carreira, em Glasgow também, I Am The Walrus, para vocês agora, é um clássico de Lennon e McCartney, com o Oasis, vamos ouvir ao vivo. I am leading you, I lead you, I'm leading.

sucesso Pop Mix. Pop Mix. Sing a sad song in a lonely place. Try to put a word in for me. It's been so long since I found a space. You better put in two or three. We as people are just walking round. Our heads are firmly fixed in the ground. What we don't see, well, it can be real. What we don't touch, we cannot feel. Where we're living in this town, the sun is coming up and it's going down. But it's all just the same at the end of the day. And we cheat and we lie. Nobody says it's wrong, so we don't ask why. 'Cause it's all just the same at the end of the day. We're throwing it all away. We're throwing it all away. We're throwing it all away at the end of the day. Something I can give, I know I'd help you if I can. If you're honest and you say that you did, you know that I would give you my hand. Or a sad song in a lonely place, I'll try to put a word in for you. Need a shoulder, well, if that's the case, you know there's nothing I wouldn't do. Where we're living in this town, the sun is coming up and it's going down. But it's all just the same at the end of the day. When we cheat and we lie, nobody says it's wrong, so we don't ask why. 'Cause it's all just the same at the end of the day. Don't throw it all away. Don't throw it all away. Don't throw it all away. Don't throw it all aí, Sad Song, mais uma do Oasis. Antes, I Am The Walrus, ao vivo, uma cover dos Beatles na voz aí de Liam Gallagher. E a gente se despede com esse bloco aí especial com o Oasis. Eu sou o Vitor Diniz, tive a colaboração do Rafael Seabra e do Jorge Marum nessa edição de agosto do Sucesso Pop Mix. Fiquem também ligados no Drops do Pop Mix na TV Zoom, e o programa aqui na rádio volta no primeiro domingo do mês de setembro. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Visitem nosso site popmix.com.br dentro do UOL Música. Mais uma vez, obrigadíssimo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.